Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é terça-feira, estamos, adivinhe lá, a 4 de janeiro de 2011. Pois é, hoje é o dia em que a Rádio Antena Web comemora mais um aniversário. Aliás, um aniversário. É o seu primeiro aniversário e esperemos que seja o primeiro de muitos, sim. Ora, então, hoje que é um dia de festa, o que é que nós aqui podemos fazer no Musicália que pudesse coadunar-se com este dia de festa? Eu hoje decidi fazer uma pequena brincadeira, digamos assim, para a nossa emissão especial. Decidi trazer-lhe uma espécie, enfim, digamos, um misto de Musicália de terça com Musicália de sexta. Ou seja, trazer-lhe hits de dança dos anos 90 da Hungria. É verdade. Vamos hoje ouvir 6 temas de dance music, sobretudo dance music, não só, mas essencialmente, da Hungria, compreendidos entre 1993 e 1999. Espero que gostem. Vamos ficar primeiro com Rossz út, tema de 1993, que nos é trazido por Cherry. Não cheguei à conclusão se era a solo ou se era uma banda, mas a informação que tenho apenas é de que se chama Cherry. E tenho aqui comigo o disco completo. É um disco interessante. É um disco interessante. Pouco perceptível para quem não percebe húngaro, mas é um disco interessante, quanto mais não seja na musicalidade e na batida. Vamos ainda ouvir a cantora Judy. Ela que é uma cantora, faz-me lembrar, vou-lhe dizer quem, faz-me lembrar a vocalista dos Erotic. É verdade, mas não é a mesma, não. Judy, do seu álbum Var Tango, de 1995, traz-nos um tema que é não mais nem menos do que uma faixa título, ou seja, também se chama este tema Var Tango. E é então a segunda música deste Musicália, desta noite de 4 de janeiro de 2011, no momento em que estamos a ir para o ar, excepcionalmente às 21 horas. Já sabem então que vamos ter lá mais para a frente uma emissão especial em que vamos repetir o programa, portanto, vamos repetir a primeira emissão da Rádio Antena Web, que foi para o ar a 4 de janeiro de 2010, às 15 horas. Vamos então trazer-lhe essa relíquia daqui a pouco, para já termos outras para ouvir. A primeira chama-se Rossz út e é de Cherry, de 1993. Szennyezte volt, még tiszta volt. Egy ócska nő, egy zajha csábította el, rontotta el. Szegény fiú megismerte az éjszakát, befogadta ő. Mondj egy imád. tesz, egyre húz le a mély, titkosod lesz az ég, akár merre is mész, menekülsz, amíg ficar com mais dois temas. O primeiro é de Fanny, de 1996, e chama-se Disco Lass. Ainda para ouvir O Smagadosh, de 1998, é traduzido pelos Splash. É um disco fantástico, que eu posso dizer que é um disco esplêndido, este dos Splash. Escolhi este O Smagadosh porque só podia ser um, se não escolhia mais dois ou três temas. É um ótimo trabalho, sem dúvida, que para quem gosta de fazer estas pequenas descobertas, vale a pena ouvir. Vamos então à música, daqui a pouco vou voltar para as despedidas, porque o tempo passa depressa, não é? Então vou voltar para as despedidas daqui a pouco, mas temos, entretanto, Fanny e o seu Disco Lass, e temos também este O Smagadosh para ouvir. Fiquem por aí, até já! fechamos agora o nosso Musicália com dois temas, um de 1999 e o outro de 1998. Kids Village, é como se chama o tema dos Cosmics, e depois vamos ficar com um tema cantado em inglês, ou pelo menos com título em inglês. I Love You Baby é o tema que vamos ouvir dos Seravi. Uma banda que apresenta um título, aliás, uma música inglesa com um título francês no seu nome, no nome do grupo. Enfim, são estas músicas que vão fechar mais uma edição do Musicália. Já a seguir, eu, entre aspas, vou voltar, mas vou voltar consigo ao passado, à primeira emissão da Rádio Antena Web. Hoje estamos em festa e por isso eu hoje quero partilhar consigo estes momentos de alegria. Vamos então ficar com estes dois temas e depois então a primeira edição da Rádio Antena Web, que foi transmitida a 4 de janeiro de 2010 às 15 horas. Foi numa segunda-feira. Ora, vamos então à música, os Cosmics e depois ainda os Seravi com I Love You Baby para fechar a emissão de hoje. Fique bem, boa noite e até amanhã. megkortom, pont úgy ég bennem minden vágy. Nem kértem, hogy minden éjjel írj, és nem kértem, hogy minden percben hív. Tudtam, hogy a szívem tapsadokban, de ha megdobban, nem nyugszik többé már. Elhittem a meséket, jó így, éreztem, hogy túl szép, könnyű álom lenne így. Láttam mindent, mégse hittem, és csak annyit kérek, hív. S mond, I love you baby, I love you baby, I love you baby. Kedvem már. Szép voltam, nincs kedvem túlzás. Jó voltam, nekem nem volt más. Vártam belül, én is azt kívántam. Pont azt érte bennem minden, épp úgy ég a testemben a vár. Elhittem a menséget, jó így. Éreztem, hogy túl szép, könnyű álom lenne így. Láttam minden, mégse hittem, és csak annyit kérek, hív. I love you baby, I love you baby. Elhittem a meséket, jó így. Éreztem, hogy túl szép, könnyű álom lenne így. Láttam minden, mégse hittem, és csak annyit kérek, hív. I love you baby, I love you baby, I love you baby. I love you baby.